No balanço do mar, ioiô, no balanço do mar, ia, ia, no balanço do mar, ei, no balanço do mar. No balanço do mar, ioiô, no balanço do mar, ia, ia, no balanço do mar, ei, no balanço do mar. Lá vem o navio negreiro, trazendo africanos de lá. E aqui em solo brasileiro, escravos irão se tornar. No balanço do mar, no balanço do mar, ioiô, no balanço do mar, ia, ia, no balanço do mar, ia, no balanço do mar. No porto eu fui vendido para o senhor da fazenda, pra plantar e cortar cana e trabalhar na moenda. Foi no balanço do mar, no balanço do mar, ioiô, no balanço do mar, ia, ia, no balanço do mar, ei, no balanço do mar. Eu sou negro, sou valente, tenho a alma guerreira, vou fugir do cativeiro pro meio da capoeira. No balanço do mar, ioiô, no balanço do mar, ia, ia, no balanço do mar, ei, no balanço do mar. Eu vou me embrenhar nas matas e as correntes vou arrebentar e voltar pra minha terra. Eu vou no balanço do mar. No balanço do mar, ioiô, no balanço do mar, ia, ia, no balanço do mar, ei, no balanço, oh, do mar, no balanço do mar. No balanço do mar, ioiô, no balanço do mar, ia, ia, no balanço do mar, ei, no balanço do mar.